meu supremo Pai. Os meus trabalhos já fiz, espero da irmandade, só mesmo a força de vontade. Espero da irmandade, só mesmo a força de vontade. A nossa estrada é justa, todos têm que aprender as suas custas. E é para os meus irmãos saber que a justiça de Deus é justa. E é para os meus irmãos saber que a justiça de Deus é justa. Quem quiser ir, que se acude. Quem não quiser, não procura. Esforço, mas eu não faço, que agora é que está no apuro. Esforço, mas eu não faço, que agora é que está no apuro. A todos meus irmãos eu vivo aqui neste mundo somente para ensinar. Meus irmãos me procurando, eu estou aqui para mostrar. Meus irmãos me procurando, eu estou aqui para somos filhos de uma mãe, todos filhos de um pai. Meus irmãos, fiquem sabendo que todos nós somos iguais. Meus irmãos, fiquem sabendo que todos nós somos iguais. É melhor, meus irmãos, se humilhar. Ninguém sabe o que Deus vai nos dar. Que o poder de Deus é justo, e a todos eu posso mostrar.